iz Gozalije, jebe kola, dime ti jaz. Tenta linda, kola dime ti jaz, pistol 1-0, vento 1-5-0, grau 0-6-2. Stabilizou aí, aliança 1-0-3-6-3-4-0. 4-0, chame torre 1-1-8, decimal meia dúzia. 2-8-6-3-6-3-4-0. Serra. Aqui em Serra, aguarde para confeccionar seu SBV. Oi, Salvador, bom dia, UF76740. Está no ILS, aproximado externo, baixar para a área do estado. UF76740, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde a pista livre, UF76740. Aqui em Serra, Serra, chame sol 121-9. Serra, Serra. Nós estamos no voo das 20 milhas de Feira de Santana. Estado ideal de descida. Gente, Juliette, Tango Zulu. Não há tráfego a informar, frequência livre. Livre, obrigado. Objeto 6740, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-6-0, grau 0-6-2. Tive pouso 1-0, objeto 6740. Vigilância. 1-0, já tudo ainda. Serra, poderia confirmar a radial distância de Jacuípe? Condor 24, aguarde 30 segundos para cópia. 1895, 165 pessoas a bordo, autonomia de 3 horas e 42 minutos, antena com fim, pronto para o teste. Taxi Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 186. Alfa, ponto espera 286. Dois quatro, pronto, cópia. Autorizado Salvador Galeão, nível de voo 360, via pêndulo 10. Subida da El, Leda, Bridge, curva direita após a decolagem. 5565 é o código, 1208 é o controle. Objeto 6740, solo 55, livre direita, chame solo, 121, décimo 9. 219-6740. 541, 4 sem informação, 90. 35414, bom dia, identifique. Chegada a Mari, voe Prodimar, informe descida. Gostaríamos descida, já na estrada de Mari, voando a Prodimar, 35414. Zero, boa tarde, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, na 740. Boa tarde, 728. Para Recife. Confirma o tráfego que chamou para Recife, é o Webjet 5728? Sim, 5728. Já está pronto para cópia? Prontíssimo. Autorizado Recife 350, via Peruísque 58. Pucaru é a subida. Pucaru, curva à esquerda, 5020. É o código 5020 e o controle 1208. Saída Pucaru, curva esquerda da 10, transponder 5020 e o controle opera 5.8, 5728. 5728, cotejamento correto, chama para pushback e acionamento. Agora quando pronto, aqui na ponte 59. São 3895, autorizado a decolagem, pista 10, vento 140, grau 06 nós. Autorizado a decolagem, pista 3895. Corre, eu já que a serra está fora do solo, a visual com o campo para cruzamento. Serra autorizado, cruzamento da 17, reporte para cruzamento da 10. 17, reportará cruzamento da 10. Salvador. Salvador, Centro 3191, pushback 62. Centro 3191 vai guardar a passagem do bom aí da web, a sua cauda, posta em livre acionamento, pushback em coordenação que o pessoal chama para táxi. Pós web está autorizado, 3191. Esquerda 040, desce para 4000 com a ajustão 019, trip 5414. Direita, o senhor voa na proa 045, senhor. 045. Ok, já está mantendo a 045. Autorizado o cruzamento da final da 10, agora transferência de frequência. Mandando a transferência, já que é a serra. 3895, decolar 259, chame controle 120, decimal 8. 208, da 3895, obrigado, bom final de semana. Boa tarde, tá 3895, nosso escuta. 3895, boa tarde, suba 340, saída da El, vai pro Adileda. Da El pro Adileda, tá 3895. C26, tá na Delta. Restaurizado Alfa, Juliette, vai reportar antes da Juliette, o jogo aqui é 26. Alfa, foi Juliette, voltando antes do Juliette. Sim, Serra, Serra, chama controle, 120, decimal 8. 120, chamará. Só falei, bom dia, o Papa Tango Yankee Serra Serra. Yankee Serra Serra, suba 500 pés no corredor Axé, fome farol da barra. O Samará no farol da barra, vai manter o sobrevoo primeiro ali no través de Ondina, depois prosseguirá. Gente. A3604, vetor para sequenciamento, curve à esquerda, vou indo para o 050, está limitado pelo localizador. 050, limite ao localizador, 3604. Jogo autorizado, Juliette, Pátio, Principal, Índia, Alfa. No ponto de espera, pistão 0, Torre, 1 no direção 62, ajuste 1-0 no 9. Após chamando Torre, ok? Torre 118-6. Desça para 2.000 pés, autorizado DLS, reporte localizador 1019. Autorizado 2.000 pés, reportando localizador, ajustado no 095414. Então 3604, desça para 3.000, reassuma na proa de Duna. Duna 3.000. Força Aérea 5954, chame Centro Recife, 12545. Salvador, Força Aérea 426. 426, sua identificação, voo e mar e reporte de ordem descida. Força Aérea 426 identificou, transponder 4224, já no ideal de descida. Inversão para o táxi 722. 2-6? 2-6, descendo para 0-5-0. Joker 2-2. Edecola, pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 08 nós. Salvador, San 3-9-1, táxi, POB 1-6-7, 3 horas e 40, Campinas. 1-6-7, 3 horas e 40, Confins, 3 ataques a Pátio, Índia, Alfa. No ponto de espera, pistão na 0, torre, 1-8, edição 62, ajuste 1-0, 1-9, tá 3-1-9-1. Pátio, Índia, Alfa, torre 2-6, ajuste 1-9, alterna Campinas. Tente, Campinas. Serra Salvador. Confirma estimado de pouso. Sente, reporte farol da barra. Quatro no quadro, pode ir pro Arduna para interceptar. Ok, Arduna, então. Pode manter pro 060 pra gente poder perder um pouquinho de altitude? Tá autorizado. Cruzeiro 376, voe a posição Mare para chegada Mare, no ideal de descida, desça para o 060. 5, 4 horas, Salvador. Autorizado táxi, via Pátio, Índia, Alfa, ah, tá. Espera, ajuste no 0, Torre, 7186, ajuste no 019. Via Pátio, Índia, Alfa, ponto espera 90, 7186, 5728, com ajuste no 019. Força aérea, classe São Joca 26, decolada 06, sendo controle, 120, decimal 8. Pro Recife, frequência 1251. 1251, 132, tá? Salvador, Joker 26, curvando pra saída, com a radial 072, no nível 180. Joker 26, contato radar, suba nível 190. Nível 190. Pessoa, trip 54 no 4. 54 no 4, torre 186. 186, muito bom, trabalho, até a próxima. Então, 3604, reduza para 180, reporte localizador, desça para 2000. Está reduzindo 2000, recordar o localizador, 3604. 4 se avisou, localizador, da pista no 0, Salvador. 354 no 4, ajuste decímetro no 09, reporte baixado, travado. Ajustado no 09, reportaremos baixado, travado, 354 no 4. Papá Romeu, Romeu Fox Lima, prossiga. Informação novembro, ajuste no 09, aguarde 62 para cópia. Decolar 208, chame controle, 90, decimal 8. Controle, 208, 3091. 354 no 4, informe-se de pouso. 124, mantenha a posição, guardando instruções. 40 grau, 099. Livre pose, pista no 0, trip 54 no 4. Controle, Salvador, boa tarde, 3091. 3091, boa tarde, contato radar, subo 340. 340, 3091. 95728, muito bom dia. Mantenha o ponto de espera da onda 0. Vamos manter o ponto de espera da onda 0, 5728. Meto caixão, ponto para pushback, acionamento azul 4463. Ah, o meu Fox Lima na escuta do sol. Sente, confirme a radial de alta saída e a distância do destino. Sente, a 500 pés, né? Sente, minutinho para a cópia. Prossiga. Quatro na escuta da torre. 604, na escuta da Torre Salvador. Exato, tá 3604. 3604, Torre 186. 186. Yankee Serra Serra, então, estimado de pouso 35. Frequência livre para a coordenação. Show e travou até o capa-vista. Então, 3604, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde. 1-4, solos 1-1, na linha direita, chame solo. 1-2-1, decimal 9. Ciente, 1-1, solo 1-2-1-9, à direita, 5-4-9. Tá, se vi, passeará. Rota direta, 500 pés, decordão 1-7. Primeiro curva cheia, no corredor forte, transponder 5024, controle Salvador 1-2-0, decimal 8. Então, 3604, ajuste de altímetro no 098, vento 1,40 graus, 09 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Sobre pouso, 3604. Objeto 5728, visual coronave nacional do 1-0. A vista, 5728. Nave 5728, após o pouso do Embraer 320, Natan, autorizado alinhar e manter cabeceira no 0. Apenas confirmando, Airbus 320, Natan. Ah, sim. Após a passagem da aeronave da TAM, 5728 ali mantém a pistola zero. Com 24 usado Alfa, chama esta Juliette. Camarada, chute. O Trip 54 no 4 vai dar passagem ao Embraer da Força Aérea. Após vai prosseguir para o Pátio 3, via Alfa, Kilo. Posição 02, atento ao sinalizador. Sente. Após a passagem, vai dar passagem ao Embraer. Alfa, Kilo, Pátio 3, 5414. Posição 02, ok? Pátio 3, posição 02, atento ao sinalizador. Sente, 02, 5414. Solo azul 4463, pronto, pushback estacionamento na posição 1. Azul 4463, confirma, por gentileza. Pronto, pushback estacionamento. Sente, aguarde mais dois minutinhos aqui. Salvador, boa tarde, Webjet 6741 com a November, autorização Guarulhos. Web 6741, November, ajuste no 08, aguarde para a cópia. Queria sair da prevista? Salvador, ajuste no 08. Confere 426, ele separa 2000 pés na proa de Duna, ajuste de altímetro 1018. Força Aérea 1376, desça para 4 mil pés, ajuste no 08. 1376, descendo para 4 mil pés, ajuste no 08. Força Aérea 5958, Joker 26, chame o Centro Recife, frequência 12545. Autorizado decolagem, pista no 0, 5728. 3604, autorizado Alfa, chame antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3604. Recife 1251. 251, tá? 3191. Após a passagem do Embraer da Força Aérea, taxiando para o ponto de espera, tem livre acionamento, puxa o back coração aqui, pessoal, chama para o táxi. Coordenando, vai iniciar o push azul 463. O Webjet 6741 no pronto para a cópia. Coro, o Romeu Fox Lima está aqui no táxi. Ciente, Romeu Fox Lima, reporta a interseção da 17. Vou entrar na interseção do nível de voo 340. Sai da El, Leda, pós Leda Bridge, onde está Interceptor Ovia, após utilizado conforme rota. Decorda a pista 1-0 com primeira curva à direita, transponder 5047, e o controle Salvador 120.8. Está autorizado Guarulhos 340, via Zulu 16. Decolada 10, curva direita, Nadael Lida Bridge. Controle 208, transponder 5047. 6741 está no portão 10. Sente apenas proteja o nível, por gentileza? 340, autorizado. Regimento Coyote, em ponto para pushback, acionamento 6741. Chamará para pushback, acionamento 6741. Sensor Juliette 3604. Então 3604, autorizado Juliette, portão 05. Juliette 05, 3604. Posso Lima, fora do solo, 16, semicontrole, 120, decimal 8. 1208, Fox Lima. Controle Salvador, Papa Romeu, Romeu, Fox Lima. Romeu, Fox Lima, prossegue direto, destino 500 pés, quanto possível estimado de pouso. Positivo, mais 40 minutos do estimado de pouso. Controle Salvador, confirma aqui, senhor. Confere um 426. Altímetro no 0 no 8. No 0 no 8. Aero no 376, desça para 2.000 pés, autorizado DLS, reporte localizador. No 376, desça para 2.000 pés, reportará no localizador. Salvador, bom dia, 3216, transfere informação, novembro. 3216, desça para 4.000 pés, chegada a Marte. 4.000 no Marte, 3216. Controle, é o 35220, autorizado desse da Manta, cruzando 170, autorizado então 110. 35220, voo Ituna, desça 2.000 pés, ajuste no 0 no 8. Duna 2.000 pés, 1 no 0 no 8. 5220. São pontos para a pista 0, torre 1.1.8.62, ajuste 1.018. Sente, autorizado ataque, já 2.300, torre 2.400, 4.300, 2.300. Decolado, saída da El. Condor 2.4, suba para o nível 3.60, contato radar na decolagem. 2.4, para o 3.60. Força aérea 1.376, reduza para 1.70. 1.376, reduzindo para 1.70. Salvador, confere um 426 no curso do localizador. 426, compete sinal LS, chame a torre 118 decimal meio. 118 decimal meio, 426. Torre, Salvador, boa tarde, 4463 azul, ponto 0, é 109. Web 6721, desça para o nível 050, chegada a Mari. Nível 050, chegada a Mari, 6721. Azul 4463, confirma a linha em decolagem imediato. Afirmo 4463. Azul 4463, a linha em decolagem imediato, pista no 0, vento no 40 graus, 0,62. A linha em decolagem imediato.